Uns trilhão por sucesso, outros por regresso, é processo. Das duas, uma é pelo certo. Vias de acesso aparece para talvez atalhos encontre no final da estrada o alvo. Uns na bebida, droga, química, armas, mentiras, vaidades, baladas e mais baladas. Outros se escondem internamente em complexos e destruídos vivem suas vidas sem nexo. Me lembro de quebrar de alguém, falar de Jesus. Eu numa escuridão única, raiou a luz. Nesse contexto se cria raízes do coração. E Jesus na terra declarou preocupação. Pessoas aprisionadas em dores sem saída. O Senhor declara que é o caminho, a verdade e a vida. Bares lotados em que pais de família se isolam. Igrejas vazias de mães que oram. Filhos se escondem nos pancadões da vida. Caminhos que se encontram e se afastam todos os dias. 6, 7 anos atrás era eu envolvidaço com as quebradas de São Mateus, sem opção, na solidão, tretando comigo mesmo, no vazio mundão. Até o domingo de céu azul lindo do São Francisco, eu me entregando pra Jesus Cristo. Nós optamos qual estrada tomar, e nessa estrada o veículo para nos guiar. Se Jesus ou Satanás, por qual opção você vai, filho, pelos caminhos do coração? É só uma via de acesso. Pelo Senhor Jesus que chega até o grande Pai.